Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amigas e amigos que nos escutam, o disco do dia de hoje traz Diana Pequeno com seu álbum Cantigas. Começamos nosso programa com a música que abre o disco Reza, de Edu Lobo e Rui Guerra. Por amor andei, tanto chão e mar, Senhor. O álbum Cantigas, com um som intimista e minimalista que realça o belo timbre de voz da cantora, traz no repertório modinhas, boleros, maxixes, cantigas e nomes como Carlos Gomes, Guerra Peixe, Vila Lobos e Chiquinha Gonzaga. É dela a música que vamos ouvir a seguir, A Morena. Morena, morena, dos negros cabelos, tu és meus encantos, tu és meus desvelos. Morena, morena, dos negros cabelos, tu és meus encantos, tu és meus desvelos. Bem sabes que és bela, qual não há ninguém. Por isso desdenhas de quem lhe quer bem. Bem sabes que és bela, qual não há ninguém. Por isso desdenhas de quem lhe quer bem. Semanário, um maracatu de autoria de Diana Pequeno. Ele acorda segunda-feira com a ressaca de domingo, mas querendo trabalhar. Na terça-feira segue firme com o passo de quem sabe que é preciso caminhar. Na quarta-feira está a mil, está por conta do Brasil e só pensa em ganhar. A quinta-feira tá tão fria, não é noite nem é dia, já é hora de amar. Na sexta-feira, fim do dia, relaxa com os amigos após tanto trabalhar. Sábado é dia de descanso e o domingo é da família que já chama pra almoçar. Eu, me chama que eu vou. Eu, mexa a panela que eu vou. Eu, me chama que eu vou. Balada do Rei das Sereias, este sim, Dorival Caymmi. Cantigas e Diana Pequeno é o disco do dia de hoje. Teve a produção musical da própria Diana, de Délia Fischer e Henrique Lissowski, que também tocam no disco. É um disco do selo Rádio Mac. Mais informações no site da cantora, Diana Pequeno. E disse as sereias.